Meu amigo, ouça agora, é Jesus que está falando pra você se arrepender. Pegue a cruz e vá levando. Não se esqueça que agora a salvação está buscando. Pede a Deus em oração, Ele tudo lhe dará. Quem pega no arado não pode pra trás olhar. Oh, não pense que Jesus tem como obrigação salvar sem converter o que vive em corrupção. Você tem que deixar tudo para ser um bom cristão. O cigarro, a bebedice e a prostituição. Crê somente em Jesus Cristo e terás a salvação. A beleza deste mundo para Deus não tem valor. Só egoísmo e traições que não plantam o amor. Mas agora Deus lhe chama, seu coração já palpitou. Deixa tudo e seja um crente, só Jesus é o Salvador. Meu amigo, aceite logo, Ele é o bom pastor. E por ser um bom pastor, só nele há guarida, pois procura em todo pasto sua ovelha perdida. Eu não sei o que esperas para o apelo aceitar. Venha para esse rebanho, Ele não tarda a voltar. Ele prometeu que um dia sua igreja vem buscar.